O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Vamos embora, saudade pra você. Segunda do Real. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores. Nosso amigo Ari já chegando por aqui. Um abraço pra você. Momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela ainda disse: nosso amigo velho também, né? No circuito que mudaria a minha vida. O Evaldo e José, bora José! Hoje eu senti cigana. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama, te ama. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama. Na próxima sexta-feira estaremos no Caribe Show. Sábado em Abaetetuba, no Carna Saudade, no Casarão da Saudade. Domingo na Toca do Santana, em Carapé Mirim. E na segunda-feira de volta aqui na Via Show. Uma cigana leu a minha mão e disse. Antigamente chegava, falava: pode pegar um dinheirinho. Amores fracassados. Muitos momentos tristes, desilusões. O dinheiro é foda, viu, Romário? Até um dia pegou um dinheirinho, tá aí. Encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Para a saudade, Via Show! Hoje eu senti cigana, que o teu amor me chama, eu serei teu, minha querida. Vamos dançar, como é que é? Vem, vem ser a minha cigana. Da saudade. Luxuosa carroça da saudade.

vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. E aí, Kleber? Bom que me mostrou uma... Olha na tia Franci, já tem aquele salpicão, viu? Anjo bom. Rosca com galinha, aquele pastel, vatapá, sopa, tacacá. Minha vida. Chapa mista, pai de guão. Arroz com charque, arroz com galinha. Mostrou, mas... Tia Franci! Já por aqui também o Sargento Sérgio. Um abraço a você. Para Sérgio! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou. Cabeça de labirinto, por aqui sua celebridade também. Um abraço. Anjo bom vai ficar. Essa velha guarda só lembra lá do Estrelinha. Irmão. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre meu coração. Oi! Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar. Minha querida Rica, tá por aqui, sai de boa. Final de semana foi um clube pai dela. Ela no fundo da piscina, conversando no zap, nunca vi isso. O pior já sofri, te amei, não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Aí, negão, aniversário do Leozinho. Nunca vi um diminutivo ser grandão. Primeira vez. Parabéns, Leozinho! Sonhos desfeitos, tudo acabado. Sonhos desfeitos. Pegar emprestado do Romário. Já sofri, te amei, não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão

Calma que ele já tem Tonini pra detonar. Muito som pra galera. Segunda-feira do Real. Frangina vai detonando. Como é que é? Prometi que nunca mais eu ia te encontrar. E agora estou aqui, juntinho de você. É bem melhor viver assim, não dá pra resistir. Se é ruim com você, pior seria sem te ver. Eu já me acostumei com tudo que você me faz. O amor que eu tanto sinto cada vez aumenta mais. São coisas que a gente não consegue. Não faz isso comigo, não. Não machuca meu coração. Eu sofro por te amar demais. Te amar demais. Não faz isso comigo, não. Não machuca meu coração. Eu sofro por te amar demais. Te amar demais. Você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Eu já me acostumei com tudo que você me faz. O amor que eu tanto sinto cada vez aumenta mais. São coisas que a gente não consegue compreender. Se você me magoa, tenho logo que esquecer. Oi! Não faz isso comigo, não. Não machuca meu coração. Eu sofro por te amar demais. Te amar demais. Não faz isso comigo, não. Não machuca meu coração. Eu sofro por te amar demais. Te amar demais. Desta vez não estou enganada e quero sempre estar com você. Eu quero viver te amando numa fúria louca, sentir os teus abraços e teus beijos, dizer que sempre quero te amar. Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo. Sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Aquela

todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Búfala, a mulher do 114. Hoje a gente dançou e entre abraços e beijos muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso... A querida Búfala já tá na área, viu, Toninho? Te liga. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos. Ô, saudade boa! Em cabeça de labirinto! Oi! Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. Por Deus eu juro, te amarei até o fim. Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. É montagem, eu juro, te amarei até o fim. Nosso amigo Ari, um abraço a você, Ari. Foi o teu velho, velho, desde cedo. E aqueceu meu peregrino. Hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. Hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. Por Deus eu juro, te amarei até o fim. Foi o teu amor. Silva da Marambaia, já tomou sua pílula azul de hoje? E aqueceu meu peregrino coração. Hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o fofão. Paulo e Dona Nina, o casal luxuoso do caqueado. fazer o aquecimento aí, já chama o maestro. Bora, minha show. Segunda-feira do Real. Caqueado, caqueado. Meu parceiro Barata da Estiva, um abraço pra você, amigo particular do Franjinha. Bora, Barata, meu parceiro, ele tá valor também. O espetáculo agora é da Dona da Noite.